estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para o ensino básico. Aqui nós trazemos professores, alunos, enfim, qualquer pessoa interessada em educação que queira expressar aqui o seu ponto de vista e pessoas da comunidade, de uma forma geral, amigos. E hoje nós estamos trazendo aqui o Pedro Alberto, que é graduando em Linguística, né, e também poeta. E nós vamos bater um papo aqui informal, né, sobre essas atividades dele, principalmente a poesia, né? Uhum. Nós estamos aqui também no estúdio, estamos com o professor Clésio, que desenvolve esse projeto comigo, eu sou o professor Toninho. Estamos também com a Graziele Pereira, né, que é aluna do nono ano da Escola Jesuíno de Arruda, o Juliano, seu namorado, seu partner. E hoje nós estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins, aliás, sempre, né, nosso querido amigo Du, nos trabalhos técnicos. E Pedro, como é que é, você se intitula, você se diz poeta em queda, tudo bem com tudo você? Tudo bom. Como é que você explica esse pseudônimo? Na verdade, eu usava o meu nome mesmo, apenas Pedro Alberto, assim, para me apresentar e para organizar eventos. E a partir de um tempo eu comecei a me apresentar muito com um amigo meu lá de Sorocaba, que é o João. E ele tem um projeto, uma banda, uhum, que se chama JJ The Wave, que na verdade é só ele, mas ele chama de banda e usa esse nome. E depois de um tempo ele começou a achar legal que eu usasse algum nome que não o meu nome, uhum, porque na hora de divulgar seria mais interessante ter algum outro nome que não remetesse ao meu nome como está registrado mesmo, assim. E daí eu acabei pensando em Poeta em Queda, que, na verdade, eu quis remeter diretamente à ideia de ser um poeta, né, de apresentar a poesia, não ser um músico. Então, nossas apresentações já fica claro que ali vai ter poesia e não música nas minhas intervenções. E a ideia da queda foi algo que me veio, assim, em mente, mas sempre foi pensando nessa ideia de queda livre, de algo que você não está preso em algo. Em alguma medida, enquanto você está caindo, você está numa queda livre, de alguma forma você está tentando voar também. Uma coisa nesse sentido. Nessa sociedade utilitarista que a gente vive, né? Mas é bom que se tenha poesia. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Como que é ser poeta num país que não valoriza tanto a poesia, que não valoriza de uma forma geral a cultura em si? Ou você tem uma visão contrária? Deixa eu ver, eu tô pensando, é que fica meio difícil falar em um país que não valoriza uma cultura, no meu ponto de vista, porque quem é esse país que não valoriza a cultura, sabe? Eu acho que eu devo falar aqui que eu também organizo um evento em Sorocaba que se chama Encontro Poético, que é um evento que a gente sempre organiza em praças. E nos reunimos, trocamos poesia, conversamos sobre muita coisa. E parece que tem muita gente que apoia a poesia. Acho que no sentido você está pensando em talvez o Estado não apoia. Mas assim, mais a massa mesmo. A população, uhum, em geral, a população de jovens, a população de pessoas assim, de uma camada social um pouquinho mais baixa, que deveria tentar atingir um nível de cultura um pouquinho mais alto, que parece que de uma certa forma não está nem aí, ou, como o Toninho disse, está, uhum, naquela onda de consumismo exagerado, está só pensando em coisas tecnológicas, livro deixar para lá, eu prefiro meu celular, meu Facebook, essas coisas, do que estar lendo uma poesia, do que estar lendo um conto, qualquer coisa desse tipo. Bom, no meu ponto de vista, eu acho que a gente também não pode colocar isso de jogar a culpa para eles, assim, num sentido, eles que não vão atrás. Eu não acho que seja exatamente isso. Eu acho que, primeiro, a gente pode ampliar a nossa visão do que é a poesia, porque eu não penso a poesia apenas como algo nos modos tradicionais mesmo, ou a poesia necessariamente sendo algo escrito, pode ser algo oralizado. E eu acho que muito do que eles produzem pode ser visto como poesia, se a gente abranger algo mais profundamente. E, em outro sentido, eu acho que também vai muito... Eu tenho uma visão de que quantos artistas estão tentando ser vistos por essa camada. Eu também, então eu acho que a gente não pode ficar numa visão muito, eles não estão indo atrás. Então, talvez seja interessante pensar, será que os artistas também estão tentando chegar a eles? Eu sempre fico me perguntando muito, eu não tenho certeza se estão, entendeu? E o que, que você acha disso? Do quê? Os artistas deveriam ir mais atrás, buscar mais esse público, correr mais atrás dessas pessoas? Eu acho interessante, eu acho que tem, por exemplo, tem muitas oportunidades de fazer eventos em lugares públicos mesmo, não necessariamente, eu acho que tem muito uma visão às vezes dos artistas ficarem esperando algum apoio, talvez precisarem de algum lugar, se detendo muito em editais, por exemplo. E talvez possa partir mais dos músicos mesmo, de tentar fazer algumas propostas mais independentes, autônomas, que talvez fosse um jeito até de trazer esse público para posteriormente fazer outros tipos de atividades. Talvez seja um caminho. Eu acho que quando se tem ideia de artista, a gente vem, acho que no senso comum, aquela ideia daquele artista da televisão, aquelas coisas que já está dentro daquela indústria cultural, né? Uhum. Mas o verdadeiro artista, eu acho que tem bem a visão do Pedro mesmo, sabe? Em qualquer momento você pode, né, estar, né, interagindo aí de uma forma poética no dia a dia, no cotidiano, enfim. Acho que é por aí, não é, Pedro? Eu acho que essas práticas não são práticas que têm que ser tão construídas momentaneamente, tão estanca, de forma estanque, assim. Talvez no próprio dia a dia tenha algum modo de se chegar de maneira mais artística mesmo, do meu ponto de vista. E você, Grazi, o que você acha da poesia? Você costuma ler poemas? Então, eu leio mais livros mesmo, voltados para a literatura. Faz, eu acho, um bom tempo que eu não pego um livro de poesias e leio uma poesia. E tá faltando isso um pouco na minha vida, eu acho que na vida de muitas pessoas também. Eu acho que, como o Pedro disse, Pedro, né? Isso. Muitas vezes, acho que até mesmo o artista, ele se propõe a... Ele está escrevendo aquilo, ele quer que as pessoas se voltem. Ele escreve de uma forma que... Não só escreve, como eu falo também. De uma forma que a pessoa se interesse naquilo que ele está fazendo. Mas muitas vezes, as pessoas não... Elas não têm interesse. Até mesmo porque as coisas do mundo, elas estão ocupando muito espaço na nossa vida e falta muito poesia pra gente. A poesia, ela é uma coisa, assim, muito sentimental, uma coisa que, poxa, a poesia, quem escreve poesia é o cara, entendeu? Queria te parabenizar. Obrigado. Poxa, muito legal. Se eu tivesse esse dom, quem sabe não poderia escrever, porque é maravilhoso. Escrever, falar, é um dom, né? Eu acho que dá pra você tentar. Acho que a poesia sempre vem de um movimento de entrega, assim. Então, acho que se você se der se permitir tentar, talvez seja uma boa. Porque sensibilidade você acabou de demonstrar que tem bastante. E por que você escolheu essa área? Você já tinha uma vocação pra... Você fez linguística? Eu tô no terceiro ano da linguística. Ah. E aí você foi para poesia? Eu sempre me interessei pela questão de linguagem, livros mesmo. E a linguística surgiu aí como uma oportunidade de me aproximar mais das questões da linguagem, sobre uma perspectiva que eu ainda não tinha. Eu sempre fui muito mais do lado dos livros, da poesia, mas estudar a linguagem sobre um ponto de vista mais científico é algo que eu não tinha me proposto ainda. E eu não queria exatamente a área de letras, justamente pela questão da literatura. Eu sempre fiquei com muito medo de estudar literatura. Eu quero fazer a literatura, quero tentar fazer uma obra poética. Eu não quero olhar para elas de um ponto... Eu não consigo olhar para ela de um ponto de vista em que eu vá analisar ela, entendeu? Então, a linguística acabou sendo um jeito de me aproximar da linguagem sem me afastar desse meu... Pedro, esse programa é mais dirigido ao jovem, né? Pessoal do ensino básico, né? Fundamental e médio. Assim, de uma forma bem simplificada, você poderia dizer para eles o que seja linguística? A linguística é a ciência que se ocupa de estudar a linguagem, as línguas, sob várias perspectivas. Particularmente, por exemplo, quem é do ensino médio, do ensino fundamental, sempre tem um contato maior com a parte da gramática, gramática normativa. E nós, na Linguísticas, procuramos olhar não a língua sobre esse ponto de vista normativo, que vai ditar o que pode ser dito, qual é a melhor forma de se escrever, etc. Mas nós tentamos olhar para a língua exatamente como ela funciona e como ela acontece, por exemplo, no dia a dia. Então, para o linguista, interessa olhar para o fenômeno tal como ele é. Nós tentamos não colocar as regras ao nosso objeto. A gente tenta descrever como a língua funciona, seja sob o ponto de vista da fala, por exemplo, do ponto de vista da escrita, qual a relação que existe entre essas várias modalidades. E dentro da linguística, aí você tem vários modos de olhar para esse objeto, né? Que não é uma ciência fechada totalmente. Então, a gente tenta explorar as várias perspectivas possíveis de se estudar a língua. Pedro, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós vamos fazer esse intervalo com um poema, se eu gostaria muito de ouvi-lo, tá? Tudo bem. Senhoras e senhores, estrelando o meu poema, brilhante em sua carreira cadente, acende-se na noite o beijo da estrela. Eu sou como o oceano, que molda a si mesmo para poder moldar as rochas, e que em tempos difíceis chove sobre seu próprio corpo para poder afastar a solidão. Deixo que desaguem em mim todos os rios que me completam, mas que pesquem em minhas águas apenas os seres que nutrem um amor imensurável à vida, em todas as suas cores e movimentos. Deixo que se ergam em mim apenas as montanhas que realmente sonham em tocar as estrelas, sem ferir a casa dos meus peixes e sem ignorar as nuvens dos meus pássaros. Eu sou como o oceano, mas eu quero ligar os países e não separá-los. Eu quero salvar os navios e não afundá-los. Eu quero ser doce e gentil e não salgado. Eu quero ser profundo, mas não inacessível. Pois eu sou como o oceano, mas antes sou humano. E nós, humanos, somos gotas que caem em direção ao céu. Somos nuvens que enroscam suas raízes na terra. Nós somos um único coração que pulsa e que grita palavras encantadas. Amigos, estamos voltando com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje trazendo aqui um novo amigo que nós estamos acabando de ganhar aqui, que é o Pedro Alberto, né? Graduando em Linguística aqui pela Universidade Federal e um poeta da melhor qualidade, acabamos de ouvi-lo agora, né? Aí interpretando um poema. Nossa, obrigado. Além de poeta, é um grande ator também. Puxa vida, o que vocês acharam do trabalho dele? Você, Juliana, gostou? Muito bom. Graças. Maravilhoso. Obrigado. Nossa, cara, foi. Foi arrepiante. Foi muito bom mesmo. É de quem que é essa poesia? Sua? É a minha. Você que ele se expressa de uma maneira muito diferente, ao mesmo tempo. Atual. Ele dá alma à poesia, né? Muito. Isso que é legal, ele deu a alma, assim. Parece que a hora que ele tava falando, a gente tava imaginando o que ele tava falando. Eu fui colocado lá dentro, assim, tava dentro, assim, imaginando o que ele tava falando, assim. Cara, foi muito bom. Parabéns, obrigado. Muito bom mesmo. Você já pensou, assim, em desenvolver algum projeto com as escolas? E tá levando isso para os alunos, para todos, né? Porque não são todos, a gente nunca consegue agradar todo mundo. Mas tá fazendo um projetinho assim, para estar apresentando para alguns alunos, ver se algum aluno se interessa. Haja visto que lá na escola nós já temos assim vários alunos que foram para televisão, foram para o teatro, entendeu? E eles começam vendo uma outra pessoa fazer isso. Ou começam com alguma peça, ou começam como o pessoalzinho lá do Preto no Branco, né? O aluno que saiu de lá, outra menina que recentemente veio aqui, que é repórter, ou a outra menina que fazia a apresentação do programa aqui, que foi fazer jornalismo. Os cantores. Os alunos cantores, né? Você já pensou assim, tá interagindo? Eu nunca tinha pensado, na verdade, mas me parece uma proposta bem legal, bem interessante. Eu toparia, assim, eu... Puxa vida, é maravilhoso. Então, você gostaria, então, de participar com a gente lá na escola? Porque eu acho com que, certeza, poxa vida, seria. Nós temos que mostrar muito, né? A arte dele é linda. Sensibilizar mais essas crianças. Acho que seria bem interessante, se a gente conseguisse mais alguns poetas, né? Puxa vida, sempre muito bom. Legal. Porque tem um outro rapaz que vem aqui, um escritor, uhum. o Antônio Faz, e ele já desenvolveu alguns projetos na escola. Ele também escreve contos, essas coisas. E o pessoal ficou muito interessado. Sim. E ele ia na escola, ele reunia a molecadinha, contava os contos que ele... E fazia assim, ele também tem um jeito assim, todo diferente de estar de uhum. tá lidando com a molecada, né? Uhum. Então ele coloca também a alma. É legal ouvir ele contando os contos dele. Uhum. E aí ele coloca a alma e consegue trazer. Isso seria legal. Uhum. A gente está desenvolvendo um negócio desse aí, um projeto desse na escola, e você está ir lá mostrando o seu talento, a arte. De repente alguém se interessa, né? É, monta sim, um grupo, monta-se depois, mais para frente. Não sei se você tem interesse ou não, montar um. Pega uma poesia que você escreve, montar uma peça, alguma coisa assim. Seria legal, né? Seria bem massa. Porque a escola, a nossa escola tem isso, sabe, de projeto, desenvolver projetos. Uhum. Tem vários professores de português lá que adoram fazer isso. Uhum. Não só os de português, professor de história também, professor Toninho. Eu me adoro fazer essas coisas. É, esse aqui, é. Esse programa é um projeto educacional. É da escola. E o Toninho também já desenvolveu alguns projetos com o pessoal da imagem de som aí. É. Fizeram uns curta-metragem. Nossa. Já pensou que legal, cara? Não seria? Seria. Eu vou entrar no campo da literatura. Então, aí. Vamos. Vamos sim, vamos conversar com a diretora e depois a gente já te passa. Com certeza. É. Para os nossos alunos, certo. Que esse programa basicamente é focado para eles. Campo de atuação da linguística. Vamos pensar. É, além de seguir a carreira acadêmica, que com certeza é um campo muito vasto e explorado dentro da linguística, a gente trabalha também com os campos de revisão, de editoração, particular, a poesia, porque não posso considerar um campo de trabalho também. É, em geral, a gente trabalha bastante o lado acadêmico, mas também tem os lados, por exemplo, de produção de programas de computador, que particularmente hoje em dia a gente tem bastante essa questão de reconhecimento de voz, de produção de voz, então o pessoal da linguística tem ido bastante para esse lado também. É, produção de material didático, tem muita gente que trabalha com isso, ensino à distância, particularmente pensando as várias formas de linguagem que você tem no ensino à distância, então a linguística vai se preocupar em como otimizar, né, essas linguagens para serem usadas no mesmo... nos meios de em materiais instrucionais. E essa é uma pergunta que sempre eu fico... Tem tanta coisa que eu não sei nem para onde ir. Mas eu acho que esses campos são particularmente os campos fortes. É uma profissão que é desconhecida dos alunos, né? Eu não tenho a menor noção que existe esse campo do conhecimento. É que mesmo no UFSCar é um curso bastante novo, né? Eu sou da quarta turma, então faz pouco pelo tempo. Pelo que você está dizendo aí, então, o campo é... bem abrangente, né? E além disso, o que, que você pretende quando você se formar? Você se pretende se tornar um escritor assim mais comercial, começar a escrever alguma coisa assim, mas não vou fazer outra coisa, mas vou continuar escrevendo como hobby? Uhum. O que, que você pensa assim? No momento, eu estava com planos de continuar a fazer um mestrado. Continuar a minha pesquisa, que no caso eu trabalho na iniciação científica. Eu trabalho não exatamente com poesia, mas eu analiso as formas como os editais promovidos pelo Ministério da Cultura, qual é a visão que se tem de poesia naqueles editais. Então, através de mecanismos linguísticos, particularmente a teoria da análise do discurso, eu investigo qual é a imagem que se cria do poeta e da poesia naqueles editais. Então, no mestrado, eu pretendo continuar seguindo mais ou menos essa linha, mas daí me voltar mais porque qual é o que os próprios poetas têm a dizer em relação a esses editais. Então, eu pretendo continuar fazer um mestrado aí, que eu acho que é importante ter firmado essa posição dentro da academia, né? E eu vou atuando como poeta enquanto vão aparecendo, surgindo oportunidades como esta aqui, por exemplo, uhum. que é algo que eu não tinha exatamente planejado, mas que está se tornando uma parte bastante importante da minha vida, né? Então... E você acha que é possível, enfim, a vida é assim, né? Ganhar algum dinheiro com poesia? Eu acho que é possível, tanto na venda de livros, eu acho que é possível sim produzir independentemente. Eu ainda não produzi o meu livro, tenho pensado bastante no caso, uhum. mas a gente tem poetas como Giovanni Bafô, Vitor Rodrigues, lá de São Paulo, que são poetas que que tem produzido livros importantes, tem conseguido bastante repercussão. Em projetos apoiados pelo SESC, por exemplo, também. Eu tive a oportunidade de ser convidado para ir no bate-papo lá no SESC Sorocaba. Foi uma chance bem, bem legal, assim. Eu acho que tem... através dessas vias a gente vai conseguindo. E também eu não sei se... eu fico pensando até que ponto é interessante ganhar dinheiro com poesia. É, porque se perde o sentido da poesia. Eu sempre fico com um pouco de medo de tentar tornar algo mais comercial, assim. Não sei se é exatamente essa a proposta, né? Grandes poetas brasileiros que você considera hoje, sem ser esses dois que você já citou. Poetas contemporâneos? Isso. E os pode... Eu gostaria que você também falasse de alguns que já... fosse um pouquinho mais do passado. Olha, particularmente o Vitor Rodrigues e o Bafo são realmente os que eu gosto mais, assim, atualmente. Tem o poeta do Recife também, o Miró. O poeta Miró, ele é uma grande influência. Eu vou confessar que, na verdade, eu tenho mais contato com esses, assim. Por mais estranho que pareça, eu não tenho tanto contato com a produção literária. Eu gosto bastante desses poetas com que eu tenho contato nos eventos mesmo. Então, para citar alguns autores sorocabanos, que eu sou de Sorocaba, a gente tem o J.F. de Souza, que é um poeta que escreve micropoemas, são poemas curtinhos. Nessa mesma linha é o Bosco da Cruz, que é um poeta muito bom sorocabano. Dado Carvalho, que apresenta um programa na rádio lá em Sorocaba. Eu tenho mais contato com os poetas da cena local, assim. São os poetas que eu uso como inspiração para o meu trabalho, assim. E poetas do passado, eu não posso deixar de citar o Drummond, que realmente traz uma carga muito forte para mim. Manuel de Barros, com certeza. E daí da literatura internacional, eu citaria particularmente o Walt Whitman, que é os versos livres. Eu também gosto de me expressar sem rimas, normalmente. E ele, Pablo Neruda, com certeza, também, poeta chileno. E acho que essas são as minhas principais fontes, assim, de inspiração. Eu não gostaria de deixar esse espaço mais ou menos à sua disposição, né? Uhum. Você gostaria de começar aí, fazer uma... iniciar um preâmbulo, né, como a gente disse anteriormente, já entrar num poema, enfim. Né? Eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui para mostrar a sua arte. Tá. Como nos intervalos eu fiquei pensando em fazer essa coisa mais forte, mais emocional, mais desprendida, acho que dessa vez eu vou ler um poema, enquanto a gente está aqui para fazer um preâmbulo. Esse poema, particularmente, eu me inspirei numa amiga minha para fazer ele, se chama Glenda Zapata, e esse sobrenome, se chama sobrenome Zapata justamente porque, pensando no movimento zapatista mexicano, em que eu tenho bastante inspiração também nesses movimentos libertários, é algo que eu tento buscar também e trazer em alguns poemas. Então, esse poema eu vou dedicar para Glenda Zapata e para todos e todas integrantes do movimento zapatista. Sobrenome Zapata. Todos carregamos no nome algum traço de resistência humana. Algo que nos coloca em contato com o chão em que pisamos e com aqueles com que compartilhamos parte da história. Entretanto, alguns carregam em seu nome as resistências da vida, da terra e dos povos longínquos. Não que esses sejam apenas memória, mas porque mesmo em seus descendentes vemos seus traços de relações com o mundo e seu preenchimento. E se os olhos são a janela da alma, são também a janela do passado, do presente e de tudo o que há por vir. Um delinear do tempo, deixado para trás pelas tradições do sangue, do trabalho e da espiritualidade manifestada nos piscares de olhos. Essas tradições dispostas na energia com que alguns de nós sorriem como a maior forma de lutar a guerra, na energia com que alguns de nós fazem amor como a maior forma de ser o próprio amor. Os cabelos, dispostos sobre os ombros, remetem ao próprio sol deitado nas cordilheiras em que todo um povo clama para viver de modo digno e respira as nuvens nuas de esperança, insurgente ao mesmo tempo em que o corpo dança sereno pela noite. Todos carregamos no nome algum traço de resistência humana, mas nem todos se lembram que dia após dia somos carregados pelo mundo até o dia em que digamos basta. Parabéns. Obrigado. Muito bonito. Pessoal, ouvintes, nós estamos aqui com o Pedro Alberto, né, que é, graduando em Linguística aqui pela Universidade Federal, e um poeta maravilhoso. Vocês estão tendo aí a oportunidade de ouvir alguns dos seus poemas. E nós não vamos fazer intervalo, não. Nós vamos continuar aqui com a arte do Pedro. Pedro, por favor. Pedir para o Pedro recitar mais um para a gente aqui, que está muito bom, cara. A gente tem que aproveitar. Não, aproveitar. Tem que sugar ele o máximo possível. Vamos arrancar até o sangue dele hoje. Deixa eu pensar em algum próximo, então. Vou declamar um poema chamado Raízes Bruxas. No coração da noite, eu aprendi a fincar as minhas raízes. Não que as trevas me atraiam mais do que me atraem os dias, mas porque na noite todos os seres se demonstram vivos. Todas as coisas se demonstram apenas coisas. Todas as pessoas se demonstram somente pessoas que não discutem e nem trabalham. Porque na noite a maioria de nós apenas se entrega ao sono, como os outros animais de que gostamos tanto de nos diferenciar. Eu tardo a dormir. Olhando para o céu, eu penso em como a nossa sociedade se afastou das estrelas, a ponto de esquecer os seus nomes e a ponto de não saber mais diferenciá-las. Eu imagino se em algum lugar distante do universo, as estrelas olham para nós e dão um nome diferente para cada pessoa, um nome diferente para cada constelação humana. No coração da noite, eu aprendi a fincar as minhas raízes. No coração da noite, eu estreito os meus laços com a natureza e faço das minhas raízes, raízes bruxas, raízes que regam a si mesmas com o líquido do tempo que deixa de passar quando meu corpo se encosta em outro. No coração da noite, eu olho para o mundo e sorrio. O meu coração, explodindo como uma granada, faz com que as minhas raízes se entrelacem sobre a cidade. E então, eu vejo. Eu vejo as mulheres erguendo fogueiras e colocando em chamas o patriarcado. Eu vejo os homens calarem-se e entenderem que todo o seu ódio pode ser abandonado. Eu vejo as crianças ensinando a amar. Eu vejo os adultos aprendendo a se entregar. Eu vejo os governantes admitirem a si mesmos a sua sede pelo poder. Eu vejo o povo tomando a coragem de viver a utopia. No coração da noite, eu aprendi a fincar as minhas raízes. No coração da noite, eu olho para o chão molhado e eu vejo sementes das ervas daninhas nascendo por cima do concreto, sementes de amantes nascendo por debaixo do tecido do cosmos. Eu vejo sementes de transformação nascendo dentro de nós. Olha, eu também queria isso, viu? Que isso acontecesse, seria muito bom. Cara, é uma coisa que eu também sempre penso. É por isso que a gente é meio... Sonho, né? No fundo, a gente quer isso, né? É. Se libertar dessas amarras. Essas... Cara, você pegou bem no ponto. E qual é a sua inspiração? Você, de repente, tá tomando banho e... Pega o papel, já escreve. Não sei, acho que normalmente é algo que eu deixo crescendo por um tempo e de uma hora surge, assim, não é algo tão... Eu não tenho uma rotina muito preparada, assim. E tanto que eu escrevo muito pouco, se parar pra ver, assim. No meu blog mesmo, não é muito comum ter mais que 5 poemas por mês. Eu considero ser pouco, assim, para aquilo que muitos escrevem. Mas é justamente porque eu gosto de ter... de retomar os meus textos, gosto de tentar declamar de novo. O primeiro poema que declamei, que é o Sendo Como Oceano, já faz uns 6 meses que escrevi ele, assim. E eu gosto de declamar ele sempre, porque é algo que fica dentro da gente, assim, que eu acho que é sempre importante estar mostrando esse lado de novo para outras pessoas, até porque a gente sempre acaba vendo algo diferente do que a gente tinha visto. O seu blog, para quem queira. É poetaemqueda.blogspot.com. Você tem Facebook ou não? Tenho, é. Pedro, você põe também? Através dos poemas no Facebook? No Facebook eu posto tanto fotos de eventos em que eu vou, eu posto os links dos poemas conforme eu vou postando. Então, tem tanto meu Facebook pessoal, Pedro Alberto, ou você acha a minha página, Poeta em Queda. Tem os dois. É porque é uma coisa assim, bem atual, né? É bem assim, colocando o dedinho na ferida da sociedade, né? Mostrando assim, peraí, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, não pode deixar a coisa correr do jeito que está correndo. Eu acho que é importante salientar também que não é algo que eu tento trazer, assim, eu nunca vejo meus poemas como sendo algo meu, particularmente. É, tem muita gente que se preocupa, por exemplo, me pergunta, você não tem medo de que alguém roube seus poemas, registre, porque eu não registro nada, assim. E eu não tenho esse medo, assim, porque eu não vejo meus poemas como sendo uma propriedade minha. A própria ideia de uma propriedade intelectual me dá arrepio, assim. A própria ideia de propriedade já tem me colocado alguns problemáticos. E eu acho importante dizer que, mesmo que eu esteja trazendo essas coisas na minha poesia, sempre houveram movimentos como o Movimento Zapatista, que eu acabei de citar, grupos autônomos como grupos anarquistas, por exemplo, em São Paulo, como Semente Negra, Ativismo ABC, que são grupos que, embora sejam de cunho mais político, não poético, trazem muita coisa que é poética. E é algo que é engraçado, né? Que parece que nesses movimentos, às vezes, a gente acha mais poesia do que na própria poesia. De uma certa forma, os movimentos sociais, eles refletem, assim, alguma coisa relacionada com a poesia. Por exemplo, vamos extrapolar, tá? Uhum. O GLBT, não sei o quê. Como é que é o nome? GLBT? Alguma coisa desse tipo. Esse tipo de movimento que está se difundindo pelo mundo e está se difundindo pelo Brasil. Aqui em São Carlos a gente já tem um movimento desse bem grande, né? Muito grande aqui. Isso também pode ser encarado como, assim, uma manifestação poética das pessoas ou dessas pessoas lutando contra o preconceito, contra tudo que a sociedade de uma certa forma discrimina. Porque de uma certa forma a poesia é uma coisa assim, mais ou menos uma luta contra essas coisas erradas que a sociedade, entre aspas, prega pra gente, né? Sim e não. eu não tô querendo comprar briga, mas acho que mesmo no meio artístico tem muita gente que prega justamente esses preconceitos que a gente está falando. Eu acho que não há muito essa... Eu não vejo muito essa relação direta entre fazer arte e ser contra os preconceitos. Eu acho que algumas pessoas conseguem misturar as duas coisas de uma forma bastante perigosa. É? Isso é como você estar num barril de pólvora, né? Enfim, não sei. Eu não sei nem como falar sobre isso. Esses dias atuais que a gente está vivendo, de alguma forma inspirou algum poema para você? Algum poema que esteja ligado ao nosso cotidiano, a cena que a gente está vivendo agora no Brasil? Social, política? É estranho falar, porque eu nunca tentei direcionar sua arte, né? Minha arte de um modo, por exemplo, está acontecendo isso hoje, então eu vou sentar, vou falar sobre isso. Mas eu acho que eu tento trazer isso de uma maneira, talvez, nem que não fique tão aparente, assim. Eu não sei. Diluído, né? É que, na verdade, eu tento pensar minha poesia de uma forma... Vamos pensar, anacrônica, não anacrônica no sentido de não ter uma preocupação com a história, mas eu acho que muitas das ideias que existem sempre são ideias que vêm de muito tempo atrás, são ideias que podem vir à tona mais para frente novamente. E eu tento não colocar meus poemas, fechar nesse contexto histórico, nesse sentido. Eu penso em trazer essas coisas históricas de um modo um pouco diferente. É algo que talvez não caiba tanto aqui, mas me lembrei de um dia em que eu estava andando com uma amiga minha, a Maria, em Sorocaba, e a gente viu uma pichação, assim, e ela me perguntou o que eu achava sobre a pichação. E na época, não sei se é o mesmo posicionamento que eu tenho hoje, eu olhei para aquela pichação, que era num prédio alto, assim, e bastante bem visível a pichação, era provavelmente o nome de algum grupo de pichação de Sorocaba, e ela me perguntou, o que você acha disso? Eu respondi que eu vejo a importância de se ter mensagens como essa, mas no meu trabalho eu tento mostrar o contrário, tento mostrar a beleza, não necessariamente as coisas, apenas as coisas ruins. Eu tento não fazer minha poesia ser só de protesto. Eu tento que, mesmo nessas minhas declamações, minha atitude de querer decorar as coisas... Se bem que esses poemas que você disse aí, a gente sentiu uma posição bem crítica, né? Tipo, bem crítico em relação à sociedade que a gente está vivendo, né? Tanto é que tocou bem. mas é uma forma diluída com o filme. Você é, que eu tento... Acho que a própria decisão de decorar os poemas, por exemplo, ou tentar decorar alguns, foi no sentido de mostrar para as outras pessoas que elas também podem fazer, certo? Então, acho que é bem no sentido de fazer uma... o que a gente chama de propaganda pelo ato, né? Você incentivar os outros fazendo o que você faz. Tem algum mais algum pra gente aí? Mais algum poema pra gente, Pedro? Pra você falar agora aí pra gente? Eu tava guardando um pro final, não sei se eu declamo já. Pode declamar quando você quiser, que tá muito legal. Meu coração parece bater no ritmo errado. Não sei se ele deveria estar assim tão devagar. Às vezes penso que ele apenas está cansado. Às vezes penso que está negligenciando o seu trabalho. Mas aí eu me lembro de tudo que eu já fiz com ele. De todas as pessoas a quem eu amei. De todas as pessoas a quem eu me entreguei. Com tanta intensidade e com tanta sinceridade, que o sangue do meu peito já deveria ter jorrado para fora. O meu coração é um baita de um guerreiro. Enquanto ele bater, ainda é hora de lutar. Quando em minha mente me deixo vestir-me de poeta e alcanço a casa nas árvores em que me imagino escrevendo, deixo de ouvir qualquer outra voz. Deixo de ver qualquer rosto humano. Mas a verdade é que eu quero te ver. Eu quero olhar nos teus belos olhos e dizer que estou tentando. O céu sabe que eu estou tentando realmente. Tentando como eu nunca tentei nessa minha existência liberta. É que estou farto de liberdade. Farto de ser um corajoso solitário. Eu quero que deixem de sair de mim os versos. Eu quero parar de criar imagens de mim mesmo. Eu quero deixar de me preocupar com a eternidade das coisas e com a essência do ser humano, da qual eu pareço me afastar ao preferir esse pequeno espaço que sou eu mesmo aos cenários do cotidiano. Que o cotidiano, então, se imponha. Que minha frente estejam não mais os versos narcísicos que as minhas mãos rabiscam, mas outras mãos mais quentes e paisagens caseiras ignoradas, que, no entanto, não escondem os seus encantos nem tentam parecer algo mais profundo do que são. Eu quero trocar a coragem que eu carrego na minha poesia pela coragem do dia a dia, essa coragem que não se envergonha de nada, pois sabe que tudo é natural e está contido na vida. E mesmo sem saber dos meus desejos, como num clichê, a chuva cai. Mas dessa vez, ela não me encontrará sendo como um oceano. Eu não serei a terra que é pisada. Eu sou apenas um homem comum, tentando viver tudo o que perdeu nos últimos anos e tentando aceitar os fatos de que a chuva nem sempre será poética e nós nem sempre caberemos em estrofes apertadas. Obrigado. Amigos, nós estamos hoje aqui no programa Ensino Básico Revista com o poeta Pedro Alberto, né? Nós estamos aqui extasiados com sua arte, com seu poema. E o rapaz é novo, né, Toninho? É novo. Quantos você tem, Pedro? 21. Pô, 21 nossa. Anos? Já nossa. Com essa bagagem toda? Pô, esse cara vai participar, vai ser um... vai estar na... como é que chama aquela academia lá? Academia Brasileira de... De letras. Logo vai estar convidado. Na verdade, se eu seguir todas as minhas trilhas, eu vou ficar bem longe dela. Viciado. Porque o quê? A Academia Brasileira de Letras, estou falando. Tem várias academias. Não, aquela academia onde Aquela que eu não lembro o nome. É, pra você ter uma ideia, o Sarney tá lá. Então não vai pra lá, não. Não, mas tinha, tem gente boa. O Suassuna não era, não ocupava uma cadeira lá? Então, o Suassuna, tem, pô. Sim, então, é. Tem, né? A gente tem, todo lugar tem porcaria, a gente não pode ir, né? O Ronaldinho Gaúcho foi homenageado. Credo. Da Academia Brasileira de Letras. Do que está virando a Academia Brasileira. Se tornou uma coisa política. Grazi, o que você está achando do Pedro? Sei que você está gostando, mas eu gostaria que você expressasse mais algumas palavrinhas sobre. A Grazi, né, só para falar, vai ser a nossa futura apresentadora. Uhum. Ela está fazendo um estágio primeiro. Daqui uns dias a gente vai ouvir mais a voz dela aqui. Uhum. Vai começar a apresentar o programa, né, Grazi? Uhum. Ela só tá. Deixa ela perder um pouquinho o medo que ela já começa. Tô envergonhada. Tá, odeio. Uhum. Tô vendo. Tá? Tô ficando envergonhada aqui também. Olha, você busca as suas inspirações. Você demora um certo tempo pra você tá pensando naquilo que você vai escrever, tá? Uhum. Mas faz muito tempo que você escreve ou foi quando você entrou aqui? Ou foi desde pequeno, você sempre gostou? Como que foi? Não, na verdade, desde pequeno eu gostei de desenhar. Desenhar era algo que eu desenhava sempre, eu faço às vezes ainda alguns desenhos. Mas escrever eu comecei no ensino médio. Foi lá pelo primeiro, segundo ano do ensino médio. Daí, isso faz... Quanto tempo faz isso? Acho não faz que... muito tempo, não. Faz o quê? Uns 4, 5 anos no máximo. 2010, é. Então, 4 anos. Foi isso. Eu comecei a escrever mais. De alguma forma, deu algum incentivo? Acho que não. A escola, o ensino público atualmente anda... O meu professor de português é um poeta sorocabano, que é conhecido assim, na cena local, que é o professor Alvarenga. Em geral, eu gostava bastante das coisas que ele levava para a sala, que ele levava bastante poesia. Nesse sentido, acho que incentivou bastante. Mas mesmo lá, eu nunca cheguei a mostrar muito para a escola. Eu mostrava para os meus amigos, mas para a escola eu nunca cheguei a mostrar nada. Assim. E eu acho que é interessante que eu comecei a escrever mais depois de uma provocação, na verdade. Que lá no ensino médio eu mostrei alguma coisa que eu escrevi para um colega de sala, virou para mim e falou, até que tá bom para quem deseja ser só... escritor por hobby pra sempre, assim, sabe? Ele falou alguma coisa nesse sentido. Depois daquele dia eu fiquei muito bravo. Comecei a escrever que nem louco. Pirraça. E daí, hoje em dia estamos aqui. Espero que você esteja ouvindo esse programa, meu cara. E você chegou alguma vez a mostrar os seus trabalhos pro seu professor? Que de uma certa forma ele foi, assim, mais ou menos como se fosse um mentor, assim? Não, nunca cheguei a mostrar pra ele. Mas já, depois de um certo tempo você já voltou, já conversou com ele? Mesmo hoje eu não tive contato, faz tempo que eu não tive contato com ele, assim, nunca deu certo. Mesmo quando eu voltei na escola, que eu voltei umas duas vezes pra conversar, assim, com a escola, assim, dar um feedback, ele não tava no dia, sempre aconteceu alguma coisa nesse sentido, não falei com ele desde então, desde que eu me formei. E você gosta de escrever e falar mais... sobre o que você está sentindo ou sobre o que a sociedade está vivendo? O que te move mais? Acho que é uma mistura dos dois. Acho que muito do que eu sinto vem da sociedade e muito de como a sociedade é vem de como a gente se sente, então. Estamos terminando o nosso programa, né? Dá pra ele declamar mais umzinho só? Uhum. Você tem mais um, Pedro? Mais um poema. Vou terminar. Vou terminar com um poema meu que eu sempre declamo desde o final do ano passado, assim, que é um poema que ficou marcado como sendo meu, que se chama Claustrofobia. Acho que é um dos únicos poemas que eu fiz em vídeo, tem no YouTube, quem quiser procurar. E vamos lá, né? Claustrofobia. Mares e Marias, a maioria sem dormir. Toda noite, sonhos, cidades inteiras construídas com areia da praia em deserta. Incerta ave voa, tatuagem, 18 vidas na mão jovem. Juventude passa rápido, passa sempre sem saber onde vai dar. Haikais e outros poemas guiam a viagem. Não há guias onde segurar. Segurança jamais declamou versos. Versos jamais foram proclamados. repúblicas publicam livros puritanos e na margem gente se afoga, a estrofe se afoba, claustrofobia cola na rabeira, a ira, fogos, mares e marias. A maioria dorme muito quando é hora de acordar para a vida. Isso, amigos, com esse poema nós estamos encerrando o nosso programa aqui. Eu queria agradecer muito a presença do Pedro Alberto, né? E dizer que esse espaço é seu, viu, Pedro? Sempre que você queira voltar, mostrar o seu trabalho, tá? Aliás, é para isso mesmo que nós temos esse espaço aqui, para mostrar a nossa comunidade, né? Enfim, tudo que interessa aos nossos alunos. Quero agradecer também a presença da Grazi, do Juliano, tá? Imagina. Também da Gabriela, que está aqui registrando o trabalho do Pedro. Obrigado, Gabi. E do Du, né? Os trabalhos técnicos do Du. E convidar você, ouvinte, para que esteja conosco na próxima semana, na quinta-feira, às 17 horas, com reprise no sábado às 13. Sempre aqui pela Rádio Fuscar 95,3. Escute diferente.